que vem, pra recordar meu tempo de infância, que eu perdi e nunca mais achei. Pra recordar meu tempo de infância, que eu perdi e nunca mais achei. Quero rever aquela estrada longa, onde eu corria com o meu irmão. Passar ali o meu resto de vida, na minha querida Campos do Jordão. Passar ali o meu resto de vida, na minha querida Campos do Jordão. Uma lembrança chega, no mesmo instante uma saudade vai. Se na distância uma lembrança chega, no mesmo instante uma saudade vai. Quero rever aquela estrada longa, onde eu corria com o meu irmão. Passar ali o meu resto de vida, na minha querida Campos do Jordão. Passar ali o meu resto de vida, na minha querida Campos do agora, até onde eu nasci. Se outros cantaram seus rincões em versos, eu canto agora, até onde eu nasci. Quero rever aquela estrada longa, onde eu corria com o meu irmão. Passar ali o meu resto de vida, na minha casa